Epicinco 317, chame em Recife, 12685, alternativa 12545. 12685, qual é a alternativa? 12545. 12545, confirma. O TAN 3520 vai atingir o 050. 20, desça para 2010, o ajuste vai 017, e porta estabilizada em LS, seguida pressionando 0, e 2 restrições na posição. Afirmativo da livre das restrições, descendo para 2000 pés, já contará estabilizada o TAN 3520. Desça para 3000 pés, o ajuste no 017. 3000 pés, 17, voo no 6. data de aproximação, torre no 986. 186, tá estabilizado o localizador, boa noite. Torno 86, desça para 2010, com ajuste 107. Reporte estabilizado no LS aqui, seguida pista na 0, reduza para 1980. Reduzindo a verdade estabilizada, voo no 86. Pode confirmar a frequência da torre, por favor, senhor? Uno, 1-8, decimal 9-5, senhor. 9-5, boa. LS, gol 1-8-6. 1-8-6, completa aproximação, torre no 9-5. 18? 9-5. 9-5.